galera na porta do baile, vai rolar pancadão. Moleque doido, quando enrolou, me parece que é do bom. Para o carro aí, vamos aí curtir, já vai pensando que tá bom. Ixi, maloqueiro, é tu que tá nessa carreta? Caralho, farro, tá malandro. Pode crer, velho, eu segurei esses dias aí. Caralho, tava numa sequência ali, velho. Mas e aí, boca, como é que tá aí dentro, velho? O frevo tá lotado, vixe, mó esparro. Alta zoninha de presença e altos aliados. Demorou de chegar e representar no bagulho. Os maloqueiros vê que nós mesmo não deixa puro. O intuito é mostrar que maloqueiro sabe curtir. Sem nenhum robô do sistema pra vir nos agredir. Sem violência, sem, sem treta e sem confusão. Deram exemplo que a gente sabe curtir o som de Adão. Eu gosto vinho tinto e curte os pancadão. E curte os pancadão. Degusto vinho tinto que o som é de ladrão. Que o som é de ladrão. Degusto vinho tinto e curte os pancadão. E curte os pancadão. Degusto vinho tinto que o som é de ladrão. Que o som é de ladrão. Dá um gole no vinho tinto e curte os pancadão. É som de ladrão direto para ladrão. Dá um gole no vinho tinto e curte os pancadão. É som de ladrão direto para ladrão, hein, João. Se liga aí que o vale véi tá louco. Grave trâmite, sua peita balança no corpo. Cê sabe, o vale é lugar pra ficar de boa. Cê sabe, o crime não compensa é à toa. Cê sabe, que se vacilo de a casa cai. Cê sabe, que vagabundo demais nunca tem paz. Curte a doninha rebolando e te mando de vira. Night na mano, vai perder essa malandro. Pra que guerra, pra que brinca, parceiro, me diz aí. Se o baile foi feito pra gente dançar e curtir. Cada um na sua função, chapando coco, irmão. De rolê, vai no salão, viver muito bom. Eu sei disso e sei que você também sabe. Então, parceiro, curte aí, pira nos grave. Pira nos grave. Pira nos grave. Degusta o vinho tinto e curte os pancadão. E curte os pancadão. Degusta o vinho tinto que o som é de ladrão. Que o som é de ladrão. Degusta o vinho tinto e curte os pancadão. E curte os pancadão. Degusta o vinho tinto que o som é de ladrão. O som é de ladrão. Estou ouvindo o pancadão bater bem forte, porque na realidade é foda e faz o chão tremer. Tô ligado, maloqueiro que quer sair do estresse, que vem buscar conhecimento na batida do rap. Então vem, na moral, sem dança não vai e sem tirar ninguém. Na moral, cê chega em casa e tá tudo bem. Você faz o que cê quer, você é o que cê é. Na madrugada onde o som de preto é foda, né? De boné baixinho, de capo na cara, curtindo o pancadão de quebrada na pura calma. Na sabedoria de vida pra viver vários anos, dom secreto, boca.